violino, mostra o seu poder. Pra cima vai, açaí pimenta. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando, vamos tra, tra. Querendo falar, já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. Açaí pimenta vai no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra. Açaí pimenta vai no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra. Tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra. E acelera e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra. Eu vou acelerar. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra. Grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra. E acelera e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra. Querendo falar, já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. Açaí pimenta vai no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra. Açaí pimenta vai no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Acho que comando vão no tra, tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra, tra.